Já tentaram de tudo pra me fazer parar. Tentaram até me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me num calabouço na tentativa de apagar o sonho. O sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos, podem falar de mim o que quiserem, me obrigarem a me deixar sozinho, mas Deus garante que está comigo e eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Que o mundo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, eu não entendo tanta coisa que me aconteceu. Mas eu sigo um Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim. E quem quiser acreditar que espere, quem está vivo acredita e veja. É Jeová que por mim peleja e eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o mundo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Já fizeram de tudo pra me fazer parar.